Salvador, Juliette, papá, pronto para ingresso na Pationa. Até o portão 3, aprovado, papá. Chame até aí. Até, Matheus, chamarei. Controle Salvador, bom dia, objeto 6749, decolou, passa 2000, solicita manter proa 140, devido a informações. Copiado, 6749, após o desvio, pode voar da ELS, se tiver condições. Após desvio da ELS, 6749, obrigado. Eco Zulão, vindo agora 5 milhas para ingressar na terminal Ilhéus, vai manter o 065 e chamar o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Controle Ilhéus, 120, decimal 1, Eco Zulão, 90. Eco Zulão Lima, é seu controle de Salvador, Ilhéus 120 ou não? Do Azul, Fiat Delta, na saída do Pátio 3, pronto para ingresso ao pátio principal. Até o portão 1, livre Delta, mantendo a escuta constante, pode voltar em mim. Afirmo. Controle Salvador, 1995. Salvador, 995. Controle Salvador, 1995. O 995, desça para 4000 pés, chegada monstro, ajuste 10014. 614, monstro pelo 614, sente. Salve, Salvador, Juliette, Papá, finalizando o reporte. Obrigado, bom dia. Confiado, Papá, obrigado, bom dia. Duas do Alfa, Yankee Delta, finalizando o reboque para o Gate 1. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhor. Ok, Delta, obrigado, bom dia. ...767-49, chame o centro Recife, 13325, alterna 1251. 33252251, web 6739, muito obrigado. 6749, perdão. Controle, ligou 9804, bom dia. Bom dia, gol 9804, desça para 4 mil pés, chegada bom, um ajuste em Salvador, 10014. 4 mil pés, Salvador, bom dia, gol 9795, passa 210 para 1970, transportado a água. Bom dia, 9795, desça para 5 mil pés, chegada bom, 10014, ajuste. 14, 5. Bono 995, desceu para 2 mil pés. Reporte no localizador. Bono 715. 1995. Bem 14, 2 mil pés. Bono 995. Companhia de Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Mike, Tango Juliette. Cruzando dois voos, 240 para 150. Bom dia, Mike, Tango Juliette. Esse para o nível 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, Mike, Tango Juliette. Estou no gol 995. Gol no 995, complete, aproximação, torre 1895. 295. Em Salvador, gol 1995. Foram 804, desça para 2000 pés, 1014, reporte no localizador. 2000, está baixado, checado. Pono 995, pouso autorizado, pistão 0, vento calmo. Livre pouso, vento calmo, 995. Bono 715, desça para 2000 pés, 1014, ajuste, reporte no localizador. 1014, 2000, reportará. Bom dia, gol no 607, ciente da gol. 607, 4 mil pés, chegada Bonfi. 4 mil Bonfi, 607. Livreiro 10, senhor, Chimitaque 5808. Voo no 995, no Solos 42, libera pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi Juliette, nesta frequência, voo no 995. Libera direito, no Alfa. parar para ingresso F, voo no 9. Doutor Salvador, bom dia. Quando for possível, confirme 320, tá? Formação Golf. Formação Golf, correta, tá? 3201, pronto agora para cópia, senhor? Pois não. É 3201 autorizado, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 360, via para Zulu no 6, decola da pistão no 0 com curva direita, subida da El até a posição Lida, após direto posição Bridge, controle operem 19 decimal 8, transponder 5013, TAN 3201. Ficou 360 autorizado, confim, ante Zulu 16, pistão 0 direita da El. Após lida, após bridge, o controle 19-85093, o arquivo transporte, portão 8-3201, vai formar quando pronto. Copiado 3201, no procedimento correto, chão e pronto. Obrigado. 1795, inicie redução, tráfego da série da companhia, passou agora a duna, 5 milhas, 160 de dano. Este 3171 para Guarulhos, informação Golf, frequência indisponível, senhor. Monitore 118 decimal 95 e chame para chame pronto para o posicionamento guarda no corpo 3171. Guarda no corpo 8-04, bom dia, visão. Voo no 804, tráfego avistado, ajuste no 04, agora chegue trem. Tá embaixo. No 804, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável com 1 nó, agora 200 graus. Ok, obrigado, dei posto. 3201, tá? 3171, essa frequência encontra-se indisponível, torre 118.95. 71, eu tenho 340 aprovado para Guarulhos, aproximadamente 4 minutos para o seu corpo, senhor. Não, senhor escuta. Torreta 3201. Prossiga, senhor. Ok, atualização aí, Leda, depois direto bridge, tá fora da aerovia aí, Apesulu, 16, depois desse bridge voa o quê? Eu vou checar, senhor, só um minuto. Ok, porque não confere com a... Com a autorização para o 16, vai via Gonza, Libra, Sagaz, agora Bid está fora da aerovia autorizada pelo senhor. Tá ok, só um minuto. Torre 804. Prossiga, senhor. Eu estou para falar sobre isso faz tempo, eu vou fazer o reporte por escrito. Que a frequência do solo não está funcionando faz tempo, alguns horários, e quando a autorização, todas as frequências congestionam a torre e fica ruim para pousar e decolar com essa frequência. Tá ok. O Gol no 804 tem pouso autorizado na 10, 260 graus, 02 nós agora. E pouso na 10, 804. Já tem seguro. Para o táxi, o 5808. 113 a bordo, 415 alterna com o Piado 5808, tem táxi aprovado, parte Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1014. Chame pronto para decolar de ponto de espera 10, 5808. Pátio Juliette Alfa, já pronto para decolar, 5808, obrigado. Gol no 995, dá passagem ao Webjet, após ingresso, Juliette, portão 612. Dá passagem ao Webjet, após ingresso, ao 06, gol no 995. No 8, ciente, após o gol passar a cauda, correção, após o web passar a cauda, senhor, tem livre o posicionamento, chama táxi 3201. Após o web, autorizado, chama táxi, o TA 3201, portão 8. 1715, complete a aproximação, torre 1895. 895. Victor Salvador, bom dia, Golno 715, estabilizado X-Ray, passando externo. Bom dia, Golno 715, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação, aguarde pista livre, Golno 715. Aguarda. Golno 804, no Solos 47, libera a direita, táxi aprovado Alfa, chame para ingresso na taxi Juliette nesta frequência, no 804. No 5, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste no 0 no 4. Autorizado, no 0, na 7 no 5. Salvador, bom dia, 35 na sétima, informação Golf, selado 140, para a descida. Bom dia, 35 na sétima, fim da proa que está vando. Bom, senhor. 35 na sétima, vem na proa de pelo, chegar a bom, reporte para a descida. Direto pelo para a descida, 35 na sétima. Desce para 4.000 pés. Para 4.000 na proa de pelo, 35 na sétima. Golno 607, desce para 2.000 pés, ajustado em 10, 14, reposte no localizador. 2014, chama na localizador, Golno 607. Ali, Mateo, na 05808. Golno 7 no 5, no solo 50, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso táxi Juliette nesta frequência, Golno 7 no 5. Chama para ingresso na Juliette via Alfa, nessa ou no 7 no 5. O TAM 3201 na escuta? Pois não. 3201 no bridge, faz parte já para o Zulu 65, senhor. Logo antes da, bem antes, correção, exatamente antes da, do Groove. Desculpa, antes de quê? Posição Groove, Golf, Romeo, Uniforme, Foxtrot, Foxtrot. 29 Sul, tá via... Ah, ok, antes de Groove. Ok, vamos ver aqui, obrigado. Ok. Itap, você é presente? Autorizado para o Itap, 9910. É, obrigado. Põe do Itap. Sabe 5808, livre da colagem, pista no zero, vento calmo, ajuste 1014. 1014 está iniciando, 5808. Que posição que o 04 vai parar? A posição no zero. Ok, obrigado. Juliette, complete, aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado, Cavalho. Tô 3201, tá? Táxi 145, 320 com apenas. Senhor, táxi aprovado, parte Juliette Alfa, ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para decolar de ponto espera 10, tem 3201. No 0 no 4 vai chamar ponto espera o 3201. Desculpa a confusão, nosso database que estava errado, obrigado. Hein? Sem problema, senhor. Web 5808 decolou 52, chame controle 1198, bom voo.